meu herói se foi quando eu era muito jovem. Eu tive que aprender com a vida a me tornar homem. Acho que já sei a causa do meu lado irracional. Quando você partiu, eu não pude ir no teu funeral. Talvez por ser criança e não compreender de que qualquer jeito um dia eu ia perder você. E é foda quando eu paro pra raciocinar. A melhor lembrança é sua voz e dela eu não consigo mais lembrar. Só quem sente na pele é que me entende. Mais um ano se foi e tu não tá mais presente. Eu tô ligado que um dia vamos nos reencontrar no céu, porque cê é anjo e é lá que cê deve tá. Se eu pudesse voltar no tempo, eu sei o que eu faria. Pelo menos uma última vez te abraçaria. Lembro do seu rosto só por causa das fotografias. Agora todos sabem como é triste o meu dia a dia. Nem sempre eu tô com um sorriso no rosto, irmão. É impossível sorrir quando a tristeza aperta seu coração. Vejo os moleque com o pai do lado e não dão valor. Vão me entender quando sentirem falta desse amor. Vi suas mãos com algemas e você ser carregado. Nunca imaginei que você ia ser prejudicado. Com dois tiros na nuca e o corpo na UTI, tu subiu pro andar de cima e me deixou aqui. Com excesso de tristeza, fome de felicidade e na mente a certeza que isso não era verdade. Mas eu acordei e você já não estava, e eu não demonstrei o quanto que eu te amava. Um dia frio, um bom lugar pra ler.